Mix da CTR, Ilhéu, chame na frequência no 20 do sinal 1. Desce até o Romeu, chame Recife no 260, alternando no 288. Agora 288, graças a Deus, até a próxima. O Sierra Kilo Índia, no momento não recebo altimetria, confirme razão de subida. Agora 5 mil pés, estou cruzando 5 mil pés também. Dente Sierra Kilo Índia. R6250, desça para 2 mil pés, ajuste no 09, está autorizado a chamar o procedimento de LSC, reporte estabilizado. Você autorizou esse para 2 mil pés, 19, autorizado a chamar o procedimento de LSC, reporte estabilizado. Com a tarefa do estado. Desça para 2 mil pés, ajuste no 09. Possibilidade de voar direto de Chino, barreiras? Sim, para o ideal, Sérgio que linda. A ideal a 310 agora. Você aguarda coordenação com Recife e Serra Quilo Índia. Guardando Índia. 1648, estabilidade LR 7350. 648, completa a torre no 895. 1898, obrigado, LR 7350. Gente, Danaeli está ou parte 5? Está livre? Chama para o táxi. Direção Zulu, cotejamento correto, porém modifica, por gentileza, transponder para 0263. E confirma se já está ciente do Nota de Aracaju, fica fechado até a zona 400, Zulu. Ciente, vamos para o tracionamento 73. Zona 0, zona 42. Indicado. É, confere, voa 621. Sua velocidade indicada? 240. Reduza para 2209, voa no 621, vai seguir tráfego da Oceanex agora uma milha para passar a posição do, né? Ok, reduzir 220, voa no 621. 621, desça para 2000 pés, ajuste no 019, está autorizado a final do procedimento de LSX, reporte estabilizado. 2000 pés, é para estabilizado, voa no 621. Terra Tampo Delta, canceladas as restrições em Pelô, desça para 3 mil pés, o ajuste 1019. Para informação, você segue a aeronave da Gol, agora 9 milhas à frente. Lima, Foxtrot, táxi autorizado até a ponte espera da Papá. Autorizado o táxi até a Papá, Lima, Lima, Fox. Lima, Fox para Papá. Lima, 360, decola da piscina 0, com o primeiro voo da direita, na subida da El, Lida, Motivo. Descesta pelo Zulu 10, até Papá, Alfa, Índia. E após, conforme a rota do plano de voo, aciona 5420, controle em 120, próximo 8. Paiente, conforme estamos. Decola da 10, curva direita após, da El, Leda, Motiva, aciona 5420, controle 208, voo 205. Voo 2065, correto. Seja mais pronto para o posicionamento. Tamara 206. Papa, Papa, Lima, Lima, Foxtrot, táxi autorizado à esquerda, via pista, é porte lado e pronto, cabeceira no 7. Data, o Delta completa a redução 1709. Bruno 621 no controle. Sou escuta, Bruno 621. Temos escada? Agora 160. Condições de manter 160 até o externo? Afirmo, Bruno 621. Tem um no 609 até o marcador externo devido à aeronave agora sua retaguarda? Está 6 milhas do senhor, tráfego de transporte de inverno seguindo para pouso. Ok, vai manter então essa indicada até o externo, Bruno 621. Alfa Juliette, portão 1, obrigado. Desejado no lock, gol no 621. Gol no 621, completa o final do procedimento, correndo no 895. 3895, até mais. Certo. No 0. Bom dia ainda, está autorizada a aproximação, reporte visual com campo, baixar travada, na vertical sem chuva, pita seca. Ok, é bom, falei, gol no 621. Bom dia, Falador do 20 mesmo. Esse dia está no 1-0. Gol 2065, no gate 1-0, livre para o chama táxi. Semana Santa, gol 2065. Canal 6250, solo 01, libere via Foxtrot, direction, solo frequência 121 decimal 9. 219, canal 62. Lima, Fox, correção, Lima, Lima, Foxtrot, mantém a posição cap 07. Por gentileza, qual o setor que vai sobrevoar para a gente apenas aparecer um voo Salvador-Salvador? Nós, ajuste altímetro 09, pista no 0 seca, sem chuva, pouso autorizado. Pouso autorizado na 10, é só confirme, é 19 ou 09 o ajuste, senhor? O ajuste 10, 19, 1019. 1019, obrigado. É. 6250, Alfa, reporta da Juliette. Alfa, reportará da Juliette, 6250, muito bom. Olha, o Oceano é 63, ano 1, na posição 02 para pushback e acionamento. Tomando o assistente de push. Não confiei, poderia confirmar, o Oceano é 63, ano 1. Aguarda um assistente de push aeronave da Gol, parquear no 01, após o mesmo parquear no 01, você autorizado. Assim, que aguarda a passagem do Gol, após o mesmo parquear no 01, livre pushback e acionamento e um ataque, 63, ano 1. Tango Delta completa o final do procedimento, estou Renault 895. Papapá Lima, Lima Foxtrot, atenta a possível esteira 37, Gol cruzando o eixo. Quando pronto, recorde autorizado o evento, 1-0-0 graus, 1-0-9. Salvador, Papa Romeu, Sierra, Tango Delta. Papa Romeu, Sierra, Tango Delta, reporte visual com campo, pista no zero, ou intenção no 7. Não no zero, Sierra, Tango Delta, parceiro 25.000, Salvador, na presença. 7, pista 1-0, pista 10, né? Acerto, a gente continua a aproximação, aguarde autorização para o pouso. A gente guarda a autorização também. Zero voz. Gol 2-0-5, livre taxa, parte principal em linha, ponto de espera, Torrio 1-8, decimal 9-5, ajuste o estímetro no 0-9. 19, parte, ponto de espera, chama 2-9, gol 2-0-5. Missionário 63-1-1, mantém posição e aguarda a aeronave de ação, já iniciando, tá? Corrigindo a Gol, já iniciando, tá? 63-1-1 vai aguardar a aeronave da Gol, aguarda a autorização de pushback e treinamento 63-1-1. Alô, bom dia, Gol no 621, livrando a foto. No 621, táxi Alfa e a porta da Juliette. Alfa e a Juliette, Gol 621. Papa, Romeo Sierra Tango Delta, tráfego avistado, pista 1-0, pista 10, pouso autorizado, vento 1-0, 0 graus, 08 nós, ajuste altinho 1-0, 1-9. Lima e pouso, 1-0, 1-9, Sierra Tango. Papa, Papa Lima, Lima Foxtrot, declara 04, controle frequência 1-208, por viagem, até a volta. Graças, bom dia. 1-02, contra esse ocupado. Pagando o carregamento, 2-7-0. Focus contato radar na decolagem, suba para nível do voo 080, saída coral. Vai manter a radial da saída coral até 2-0 milhas Salvador. Mantido na coral, mantém a 2-3 até 20 milhas Salvador e após prossegue na voo. Salvador, bom dia, azul 2780. Do 2780, sendo identificação, voo direto ITAP, descendo inicialmente para nível de voo 090. Afirmativo, identificou, paciente da informação óptica, vai voar ITAP, pode prosseguir a descida no ideal, senhora? Firmo. Obrigado, no ideal vai descer para 090 para o ITAP. Vamos aqui, vou 2065, aproximando o ponto de espera 1-0. Bom dia, vou 2065, atingir, mantém o ponto de espera. Observe o tráfego na curva final, é um Mitsubishi. Após o pouso do tráfego, alinhar e manter, que está 1-0. Bem, está visual Mitsubishi, após alinhar e manter 1-0, vou 2-0-6. 0-8, frequência do controle. Planejamento correto, ONIX 08, possível mesmo. 07 a bordo, agora chama a torre 1-1-8-9-5 para o táxi, cruzamento 1-0. Olympus 08, pátio militar, autorizado acionamento, reporte pronto para o táxi. Táxi autorizado até ponto de espera, táxi hotel, reporte pronto para o cruzamento, Olympus 08. Tango Delta, no solo 07, direita, chame solo 21, decimal 9. Provavelmente taxiará pelo Pat 3, devido a um Airbus da Avian que está na interseção Alfa, guardando no estacionamento, ok? Chame solo da presente. Papa Romeo Serra, Tango Delta, autorizado táxi via Alfa e Kilo, faz táxi via Pátio 3, após o ingresso Pátio Principal, contorno mesmo, ingresso na táxi em Lima, Mike e reporta na Quebec para o cruzamento 17. Lima Lima Fox, em caso de falha, mantenha a proa 25. 50 até por duas milhas após reassumir direto de China. O Lima Lima Fox. A operação foi feita para manter a separação, senhor, em relação ao tráfego, agora na posição de 2:04 rumo ao nordeste, mantendo o nível de voo 190, descendo para o 090, alfatão 72. 019. 019, livre taxa direita, Oceania 63, 1-1, quando não for esperar 1-1-8-5. Channel 6250, ingresso Guilherme, portão 02, observando o horário da companhia, um táxi. 10-02-02, Oceania 62. Sudoeste, mantendo o nível de voo 080, Alfa Charlie 90. Gente, está restrição ao 090, descendo na proa de Duna. O 47, ou melhor, 2780. Não copiei o 6250 para você. Qual o Xanel 6250? Não, também não. Afirmo, certo, autorizado, parte principal. Ingresso Lima, mais reporta no Quebec para cruzamento. Cidadão. 2065, contato radar na decolagem, subam 3600, após 2000 pés, vai direto Leda, após Mote 1. Ok, subindo 3600, após 2000, direto Leda e Mote 1. Obrigado, 2065. Pronto, bom dia, autorização, por gentileza, recebo. Papapá Lima Lima Fox está agora a 20 milhas de automaquia sudoeste da automaquia do BR de Salvador. Está autorizado voar direto do destino, reporta visual para modificação das regras. Quente, o Lima Lima Fox ainda sido autorizado a ser 4000 pés, a reporte atingindo 4000 pés ou visual para modificação das regras. Bom dia, Oceania 6311, ponte espera fiscal 1-0, pronto. Oceania 6311, aliar e manter. Pessoal, aliar e manter pista 1-0, afirma. Aliar e manter. Aliar e manter pista 1-0, Oceania 6311. Leve decolagem 100 graus com 8-9, ajuste 1-0, 1-9. 1-0, 1-9, leve decolagem pista 1-0, Xenem 3, 1-1. Delta. Para 3.000 pés, ajustando 019. 3.000, ajustado 1.019, para 2.760. Olympus 08 desce à direita, via pista, Olímpio 08. Vamos fazer uma viatura aqui no, na intenção modelo cruzando a pista, mas pode prosseguir com o táxi. Oxanema 311, decolado azul 3, chama controle, Salvador 120, décima 8. Controle Salvador 208, Oxanema 311, bom dia. Bom dia. 1313, a descida está autorizada até 3.500 pés, após a descida estar a critério da presença sem frequência de fora coordenação com os tráfegos locais. É? Controle Salvador, bom dia, Oxanema 6319, decolado no perfil da Dael Leda Motiva. R6311, contato radar na decolagem subal 3620, após 2.000 pés, voe direto Leda. Faz Leda Motiva. Fala 360, após 2.000 direto Leda, Oxanema 6319. O Juliette Charlie Zulu, prossiga. O Papatango Juliette Charlie Zulu, o senhor está em espaço aéreo Golf. Não há conhecimento de tráfego no setor pelo controle Salvador. Apenas um tráfego prosseguindo para Morro de São Paulo. O senhor tem frequência livre para a coordenação. Por gentileza, a coordenação da proa de Motiva. Parte coordenação. Aguarda grato, 6319. Pro Salvador, bom dia. 3896, antes da ótica. 3896, aciona identificação, desça para nível de voo 120, chegada na área. Do tipo 120, perfil Mário, 3896. Da presente voo direto Itaque, descendo para nível de voo 050. O 3896. Direto Itaque, 3896, muito grato. Só para o 050, são 3896. Até o 050, bom Itaque, muito obrigado. Do 2780, desça para 2.000 pés, ajuste no 019. Está autorizado a final do procedimento ILS aqui em reporte estabilizado. Descendo a 2.000, reportará estabilizado, 2780. Ou 2065, chame centro Recife no 2510, alternando no 3395. 12510, 3395, 2065, obrigado. Autorizada pista 10, 10 graus com 10 nós. Pessoal, chama o 10, o 9 é o básico. Passeio Salvador Moinho, bom dia, o Azul 2770, excelente da informação, papá. Azul 2770, bom dia, informação papá, confere, agora só 24 por seguro. Já se escuta o 2770. Eu vou 1-6-2-1, chama controle, sequência 120, decimal 8. 1208, Olimpo 08. Controle, Olimpo 08. Olimpo 08, passa por contato com a Radarcubal 200 e apresente direita direto em rota. Direita direto em rota, subindo ao 200, Olimpo 08. 2780 estabilizado? Afirmativo. Pede final do procedimento, torre 9895. 1895, obrigado. Prefeito, pessoal? Zero. Bom dia, gente do tráfego. Tem um capavista, confeta? Afirmo. Afirmativo, tráfego também já avistado, pouso autorizado, vento 1-0 graus, 1-0 nosso. Senta livre pouso para o 2780 da Azul. 6319, na Cine Recife, 12510, alternando no 3395. 6 Recife, 25, alternando no 3395, Oxalé 6311, bom dia. Na 3896, Voiduna, dessa para 3000 pés, ajuste 1019, está autorizado o final do procedimento de elétrica e reporte estabilizado. Voiduna, 3109, 3809, grave. Passe livre, caso direita via Índia, ponto de espera, torre 1-8-9-5, ajuste no 0-9. 19, Índia, 18-95, ponto de espera 10, obrigado, bom dia. Azul 2770, pronto cópia? Autorizado para posto seguro nível 180, decolando a pista 0 com curva à direita, na subida coral, aciona 0276, controle 120, decimal 8. Autorizado por segundo, nível 120, decolando a pista 10, curva direita, na saída coral, 0276 no transponder, 1208 é o controle formador, azul 2770. Correto, 2770, chama pronto para o estacionamento. 1621, copia? Juliette, estamos tudo livre, tá? Pátio principal e índice, ponto de espera, torre 1895, confirmando ajuste no 019. Está atualizado a ponto de espera, padrão, ataque ao Índia, está no 09, 2, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 780 no solo 23, via Delta, chama solo 219. Delta 219-2780, obrigado, bom dia. Torre, bom dia, voo 184, ponte espera 10, pronto. Voo 1184, autorizado alinhar e decolar, pistão 0, vento 1 no 0 graus, 109. É autorizado a decolagem de pista 10, voo 1184. Alfa Kilo para o Pode 3, até o estabilizador. Alfa Kilo, Pode 3, espera Deus. Solo, voo no 621, pronto, cópia. São Paulo, Congonhas autorizado, nível de voo 360, intercolando a pista no zero com curva direita, na subida Israel, Leda Mótima. Intercepta pêndulo no zero até Pubab, após o pêndulo no meio, e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5445, controle Salvador 120, decimal 8, voo no 621. Autorizado Congonhas, nível 360, decolada 10, primeira curva direita na saída da El, Leda, Mar. Motiva, Mike Oscar, Tango Vitor Alfa. Mike Oscar, Tango Vitor Alfa. E intercepta a Brasilu 1-0, Pubave, após a Brasilu 1-6 e conforme. 5445 é o transponder, aí o controle 12, 1-2-0-8, gol 1-6-2-0. Correto, gol 1-6-2-0, chama para o puxa acionamento, portão 09. Chamarei. Essa altitude de 100 mil pés, a quantas milhas afastadas de Salvador? Vai ficar por volta de 30 a 40. 10 milhas? Confirmativo, 30 milhas. 38 na CD, agora 15 milhas para a Duna, pode seguir a 2 mil pés para completar? 3896, desça para 2000 pés, ajuste 1009, está autorizado a acionar o procedimento do LSTM, aposta estabilizada. Muito grato, então 3896, segue a 2000, completa o ILS. Leste Tango Zulu, aliar e decolar, pista no 0, vento 1 no 0 grau, 089, atenta possível esteira 37, vou decolar à frente. Decolando os 26, controle Salvador 120, decimal 8, boa viagem. 208, autorizado, Morro de São Paulo, decolando da pista 17, com primeira curva direita, restrita 1 no pé, corredor axé. Até farol da barra, ou liberação do controle após 025. Aciona 0167, controle 120, decimal 8. Aru, passa 1800 pés. Bono 184, contato radar na decolagem, subal 370, após 2000 pés, direto Jama, após Jama Aracaju. Após 2000 pés, direto Jama, Jama Aracaju, 370, com 1184. 0167. Quanto é o eco Delta Fox Solo? 710, taxi via parte principal em Índia, ponto de espera, torre 1995, ajuste 1099. Autorizado, parte principal, ponto de espera 1995, azul 1710. Quanto é o Delta Fox Solo? Lima, Lima Fox mantém escuta. 1-8, decimal 95 para acionamento e táxi. Acima o transponder. Lima, Lima Fox, já apresentou o plano de voo para Salvador. Gente, sua para 050 na proa de Mari, o Lima, Lima Fox. Principalmente Mari. Salvadora Flores, Mari, Azul 14, 07. Azul 14, 07, confidence, clear, once arrival, distance 4,000 feet, connect 1019. 4,000 feet, Azul 09, Azul 14, 07. Salvador Control, Papa Tango, Juliette, Tango, Zulu, Whipple. Papango Juliette, Tango Zulu, radio contact departure e climb flat level 090, conde departure. Climb flat level 090, conde departure, Juliette, Tango Zulu. 40 0, formação da Parmontanha, na CEO utilizado nível 3, Rio de Janeiro, decolando da pista no 0, Cosimeiro, Cosme Esquerda, na subida Pucatã, Sonora, Caju, Pucajama, Aracaju. Com a Fébio, conforme a rota, 3 0, 7, 1, 0. Tráfego de pequeno porte, depolou a frente, e tráfego mesmo, perfil de subida, e um tráfego sequenciado aí para a Pulsion, ILS, pista 10, está com 8 milhas por agora, só um instante. Correto, Leon, 4-0, chama o tronco, puxa o funcionamento, 402. O Lima, Lima, foco com cima velocidade. 3896, torre 1895. 395, 395. Lima, Lima, foco. É, voei TAP, descendo agora para 3 mil pés, o ajuste no 09, Lima, Lima, Fox. Confirmando o velocidade 2209. TAP, velocidade 3, mantendo 220, se tiver as condições, incremento da velocidade. Gol 1184, Recife 2685, alterna 2545. 2685, 2545, uma boa. Para o 3896, permanece molhada, conforme a tia? Não, piso já seca, sem chuva na vertical também. Ok, Foxtrot, táxi autorizado até a Papá, confirme o PLD. Lima, Lima, Fox, via direito para a formação. Posição de Laduna? Sim, Laduna, Lima, Lima, Fox. Na 4, por Azul, 2770, pode 3, que puxa um ataque. Ele puxa, acionamento chamando ataque do Azul, 2770. Atenta a movimentação aí no, dos pátios de hangares devido no, a falta de comunicação aqui com a gente, okay? Viaturas e pessoas. Pronto. 096, solos 33, direita, via Eco 21, decimal 9. Eco solo ponto 9, obrigado. Maduro, cor de alta, 3896, livrando ativa na Eco. Então, 3896, bom dia, Alfa, reporta Santa Juliette. Via Alfa, chama de Santa Juliette, 3896. Papa Romeo, Romeo Delta Mike, ok then, clear Amon arrival distance, flight level 050. Saída 7208, chama Recife 1251, alterno 33295. O meu Delta Mike Distance Flight Level 050 now. Lima Lima Fox, mantendo 2209, desça para 2000 pés, ajuste 1019. 2210, Lima Lima Fox. Controle Salvador Azul 2710. Direita da segue o portão 05. Quando 77 vai ficar Conde, com referências vai direto Conde. Mantenha a saída. Vai manter. Sequagem frisada. Azul 2700, está pronto para o táxi. Estamos com 5-3 a bordo, 3-20, Vitória. Azul 2770, Livre Táxi, parte principal Índia, da passagem aeronave da TAM, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste altímetro no 09. Ok, da passagem para a aeronave da TAM, Índia, no ponto de espera, torre 1895, Azul 2770. Livre Aliança, encontrar a localização. Paulo Salvador, muito bom dia, Gol 1648, paciente de informação Papa, solicito nível 350 para Maceió. Gol 1648, informação Papa, confere número 2, qualquer prepara a subida? Puca, transição Aracaju para Maceió. Puca, Aracaju, para você escuta Gol 1648. Para o funcionamento Gol 1621.9. É, entendi, autorizado, é contra táxi, o no 621. Correto, autorizado, no 621. Direto Morro de São Paulo a 2500 pés. Autorizado, 2500 pés, DCT Morro. 1355, estimado de pouso em Morro de São Paulo. 1355 Dona 5043, controle 120, decimal 8. Ciência autorizado, modo 5, decola 96, direita, corredor ACR5, liberação do controle 5043, eu transformo o controle 120, posto Correto, o Whisky Vitor Mike, só confirmando para ver? 03. 03, ajuste altímetro agora, 1019, chame a torre 1896 para acionamento e decolagem. O 1648, copia? Outro 1648. O 1648, autorizado na Ceione, visual 350, decola da pista 10, primeira curva esquerda, subida Puca, transição Aracaju, Puca, Jamo Aracaju. Aciona 5460, controle 120, decimal 8. Ok, então autorizado para Maceió nível 3. 250, rota confirmada ao centro, pessoal na 350, com curva à esquerda. Completa a esquerda, saída Puca, Gama, Maracaju. Controle de saída 1208, transponder 5460, gol 1648, pronto para pushback e acionamento 21. Gol 1648, cotejamento correto, no 01, totalmente pronto. Totalmente pronto. Livre, chama táxi. Já chamada para táxi, obrigado. Eu levo a frente estabilizado com o localizador e já podemos já cancelar da presente para seguir para uma base de curso da 1-7. Então cancela com a torre 11895, Lima, Lima Fox. Passa. Torre Salvador, bom dia, o papá, papá, Lima, Lima Fox. Papa Lima Lima Fox, o vento 1 no 0 graus ou no 09, ajuste no 09, no 0 ou no 7, a pista. Está estabilizado o localizador, está presente, parecido cancelamento e uma base curta para Lima, está 1-7. Gente, cancelado aos 39, chame sinal no 7 pela direita, baixar de checado. Direita, chamará na final, 1-7, Lima Lima Fox. Patrônio Salvador, 2808. Escolha o único Fox já em contato com a torre, né, da nossa frequência, um bom dia. Confirme? Lima Fox, mudando sua frequência, em contato com a torre. Tem só construído a chamá-la, o Lima Lima Fox. Tá bom. Olimpo 08, mantendo 100, reporta para a seção 200, aí sim passar para a frequência da, do centro. Ok, mantendo a frequência, depois vamos com 200, passou. Continua sendo só bem, um gol 1621? 1179, 179. O número 21, livre táxi, parte principal e índice, seguindo a aeronave da companhia, até o ponto de espera, quando lá torre 198, decimal 95, ajuste de altímetro no 099. 119, principal, índia e no ponto de espera 1895, boa, número 21. Tiro Onana, clear, final, report established, onde lá fala as reportes. After the load, 2006, clear, final, report established, as room for 027, 119, 2%. Entre pátios e hangares, próximo a Papá, reporte na Papá, pronto. Está aí atento à movimentação, reportará na Papá o seguido pátio. Subindo para 180, após 2000, direto Coral Azul 2770. Entre a F-Delta Foxtrot, vem um tráfego no setor, a portar tem frequência livre e chame para regresso. Frequência livre, obrigado. Lima Lima Foxtrot, checa o trem, pouso autorizado no 7120 graus com 129. Whisky, Victor Mike, mantém a posição, aguarde ingresso no 7. Chegou no 648, estamos com 142 na base de 2 horas e 32 de autonomia, alternando Salvador. Papa Romeu, Victor Mike, Whisky, Mike, Mike, Mike, 140. Roger, after deviation, flight Luna, Romeo Delta Mike. Romeo Delta Mike, Roger, after deviation, flight Luna. Livre táxi até o Ponte Fera com 1019 ajuste. Chegou 1648. Está muito ruído e muito barulho no fundo aí, não está dando para copiar direito. Gente, foi correto o cotejamento, bom voo. Pegar água. Vai pela pista, por aqui. Temos, é a pista. A Taxi Way Mike entre a Quebec e a Novembro está fechada. Lima, Lima Foxtrot no solo 43, 180, após o beach esquerda até o aerostar ou parte 5. Muito bom dia, voo no 648, próximo ponto espera pista 10. Voo no 648, autorizado aliar e decolar pista 10, vento 120 graus, 129, juiz de rotina 10, 12. Ok, alinha aí, decola, pista 10, voo no 648, só confirma o altímetro, 10, 19. Afirmo, 10, 19, 1019. E você, obrigado. Salvador, é o Apple, você vai estar em cima? Salvador. Bom, 207, the traffic inside, continua posto, tendo valendo inclina. There is a Boeing 737, lining up and take off runway 10. Roger, Azul 4207. Ponte espera pronto, gol no 621, boa tarde. Boa tarde, gol no 621, mantém o ponto espera. Mantém o ponto espera, gol no 621. Confirma o estúdio que o Eco Quebec Uniforme está mantendo? 091. É isso aí, já aparece no 091 pro 092, o Eco Quebec Uniforme. Então, na, com condições visuais, vou direto para Paris, o Eco Quebec Uniforme. Enche o Olimpo 08, subiu para o 200, aguarde de transferência. O meu Delta Mike, descend 2000 feet, fly Duna, clear final report established from the localizer. Descend 2000 feet, fly Duna, clear for the ILS entry runway 10, we report established from the localizer. Azul 4207, clear to land runway 10, wind is 120 degrees, 12 knots. Clear to land, Azul 4207. 48, decolado aos 46, chama controle de frequência 120, décima 8, boa tarde. 308, obrigado, bom dia. Oscar Lima, bom dia pra cima. De Paripe. Salvador, bom dia, voo no 648. Voo no 648, contato radar, voo para o 350, perfil Puka. 350, Puka, voo no 648. Salvador, bom dia, o voo 1739, fica pra baixo. Zona 739, identifica a chegada à mar e desce até o 050. 050, alguma possibilidade de voo aí, Zona da presente? Mantém a chegada, ou no 739. É, mantém a chegada, 739. Embraer 190 cruzando o eixo, pista 17, vento 1, 10 graus, 109, ajuste de altímetro 019, 19, decolagem autorizada. Voo no 621, autorizado a linhar e manter. Ali, mantém voo no 621. Então, o controle entendeu que o senhor vai subir até o 200 ainda mantendo a posição por mais 10 minutos após atingir o 200, é isso? 407, leaving via Foxtrot, Auto Ground 121, decimal 9. Via Fox, Ground 121, Azul 4207. Salvador Ground, good morning, Azul 4207. Azul 4207, morning, from the Alpha Report, before Juliet. Alpha before Juliet, Azul 4207. Devils localizer, runway 10. Romeo Delta Mike, complete final call tower 118.95. 118.95. Chinelo 40, livre parte da direita, parte principal. Índia, ponto de espera, correu no 8, pessoal 95, ajuste de altímetro no 09. 09.29. Tu escuta? Whisky, Vitor, Mike, 1.000 pés, corredor Xé, reporta no farol da Barra. 1.000 pés, corredor Xé, reportará, farol da Barra, Whisky, Vitor, Mike. Runway 10. Report, auto mark, now unlocked, Papa Romeo, Romeo, Delta Mike. Controle 120, decimal 8. 08, bom dia, agora, beleza. Dia. Controle Salvador, gol no 621, passando 1800 para 360. No 621, contato radar, sua para 360, saída da El. Autoriza da El direto na presente voo no 621. Autorizado Leda. Não, Leda, obrigado. Quebec Uniforme, voe Paripe. Na proa de Paripe, eu acho. O Eco Quebec Uniforme, apenas para informação, a proa ideal para Paripe da presente é 100. 100. Olimpo 08, Recife, 251, alterno 3395, Olimpo 08. Recife 251, 3395, Olimpo 08. Que Vitor, Mike, confirma pro ideal pro destino? É, o 300. Gente, voo direto destino, Whisky, Vitor, Mike, subindo inicialmente para 12.500 pés. Confirma de novo com o Whisky Vitor Mike? Whisky Vitor Mike, o senhor informou que a proa ideal para o destino é a 300, confere? Afirmo. Bem, está autorizado direto destino, ascensão a 2.500 pés. Autorizado direto destino, ascensão a 2.500 pés, grato Whisky Vitor Mike. Voo no 648, Recife, 2685, alterno 2545. 2685, 2545, obrigado.